problemas terá. Si na vida, porém Jesus te ajudará. Si tão somente busca, faz uma oração, oração para receber resposta do Senhor. Faz uma oração, oração para receber resposta do Senhor. Faz oração. Ele sabe o que tu necessitas antes que tu lhe peças, porque te precipita. Pede a Deus comunhão, comunhão, e o resto ele acrescentará. Pede a Deus comunhão, comunhão, e verás teu crescimento espiritual. Pede comunhão. Comunhão é algo que se sente dentro do teu coração, do teu coração, do teu coração. Sim. Não entendes por quê? Deus não te fala. Alguma coisa tem em ti que a Cristo não agrada. Examina teu coração, coração, e tira o que não agrada a Deus. Examina teu coração, coração, e do seu Deus mandará a comunhão. Deus vê teu coração. Faz uma oração, oração, para receber resposta do Senhor. Pede a Deus comunhão, comunhão, e verás teu crescimento espiritual. Pede comunhão.